Class 0. Beleza? Gente, o Guardião 09, continue a aproximação, ainda não tem o tráfego à vista. Aguardando autorização, pouso pista 190, vento 180 graus, 129. Confirmando, tráfego avistado, livre pouso. Livre pouso 10, Guardião 09, 180 graus, 119. Feita as informações, Guardião 09 intenciona arremeter com curva à esquerda e seguir visual Pátio do Graé, 74. Cliente, informo que após a arremetida, é o helicóptero, após a arremetida vai pegar a perna do, vai seguir perna do vento da pista 10 para a aeronave turbo hélice, mantendo 1.000 pés e aguardar para girar a base na 17. Autorizado, toque remetido. Guardião 09, vento 170 graus, 119. Gente, aguardando autorização de decolagem, pelo Romeu Oscar. Tráfego na final da 101, helicóptero, após... o mesmo liberar o eixo da, de decolagem da 17 será autorizado. 3804, completando localizador. Na 3804, completo sinal de Sami Torre 1895. Torre 1895, boa, na 3804. Decolagem pista 97, quilômetro Oscar, vento 160 graus, 119. Vamos de leve serra, desça para 4.000 pés, ajusta 0.05. Perna do vento dá 1.0, da perna do vento dá 1.0, direto, parte do Graé, Guardião 09, reporte no solo controlado. Do pátio do Graia, Guardião 09. Guardião 09 solicita aí a cabeceira aí da 17, se precisa? Afirmativo. Então ingressa na perna do vento em condição de efetuar o pouso parado na cabeceira 17. Afirmo. Guardião 09, afirmo. Autorizado, pouso parado na cabeceira 17, o vento 160 graus 119 para o Guardião 09, liberando o eixo da pista 10. É 254 em condição de alinhar e decolar de imediato? Alinha e decola 10, vento 160 graus 119. O meu Oscar, decolado aos 38, controle 1208. Salvador, está 3804. 4 meses, a cabeceira vai estar travada. 3804, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre, Airbus 319 da Oxanen, iniciando a rolagem da 10. Gente, aguarde essa 3804. Guardião 09 autorizado, pouso pairado, cabeceira 17. O vento 170 graus, 109. Cabeceira 07, ainda informação, Guardião 09. A 3804, informo que o helicóptero efetuará pouso pairado cabeceira 17 sem interferir com a sua aproximação. 3804. Prossiga essa 3804. Tráfego à direita, o helicóptero efetuará pouso pairado cabeceira 17 sem interferir com a aproximação da 10. Gente, não exalta a 3804. Livre pouso, pistão 10 para o TAN 3804, vento 170 graus, 109. Tráfego à esquerda, pouso pairado, cabeceira 17. Gente, livre pouso, TAN 3804. 109 na cidade, 17. Livre pouso, pairado, cabeceira 17, sem interferir com a aproximação da aeronave na final da 190. É um Airbus 320. Vamos lá, pairado, na final da 190. Oxenê 6254, decolados 40, controle 1208. 208, obrigado pela colaboração, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Oxanair 6254. Oxanair 6254, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, vai direto Leda. Para o 360, direita, direto Leda, graça 6254. Considere solo aos 41, libere a pista ao estacionar a frequência livre. Ali mantém no zero. 09, stand-by no transponder, por gentileza. Solo aos 41, libere via a direita via Foxtrot, chame solo 1-2-1-1. Direita Foxtrot, solo 1-2-1-1, tá? 3-2-0-4. Uno 67, autorizado, ali decola pistão no zero, vento 1-1-4-0 graus 1-0 mais. Brasília Brasília Fox 2582, reduce that speed to 42.40 knots. Decolado aos 43, controle 1208. 208, boa tarde. Controle Salvador com 1167. Gol 1167, boa tarde. Contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. Ok, da presente Leda, subindo para o 360, gol 1167. Oxenê 6254, Oxenê Centro Recife, 1251 e Alterne 13325. 1251-3325-6284. Era bom no 7, certo. Juliette Serra, desça para 2 em meu país, autorizado sinal LS, aposto estabilizado. Autorizado em breve, reporta aliás de pronto, cabeceiro 17, privilegiado. Estabilizou, está atrasando a zero. Está 3290, completo sinal de chame torre, 1895. 295 também. Salvador é o TAN 3290. 3290, continue a aproximação, cheque o trem. O vento 150 graus 09 mais. Tem como confirmar se na final da 10 chove? Chove bastante. Gente, reporte visual com o campo. 3290. Reportará, está bastante travado, ok? Gente, grato, reporte visual. 3290. Passado para pouso? Atrasando a zero. Confirma o teto para a torre? 1300, fica em pé. Gente, livre pouso na zero, vento 1950-09. Pouso na zero, está atrasando a zero. O Serra Lima mantém cabeceira no 7. 1,000 feet, 1,015, clear the left number, part established. Lima livre de decolagem, piscina 7, vento 160 graus 09 nós, mantendo por até 3.000 e após o voo vai cumprir a saída. Estamos em Leste Serra, complexo final de Santa Torre, 1895. Obrigada. Tango Juliette Serra continua a aproximação, aposta 3 checados, em 1.0009. Porte para o cancelamento, Tango Juliette Serra. 3290, livrou seu solo 50, solo 1211. Tilo Serra Lima, decolado aos 5-1, mantendo proa até 3.000, aguardando transferência ao contorno. Sim, a gente mantendo proa até 3.000, aguardando para transferência ao contorno. Tilo Serra Lima. Del. Del 4-4. Ciente, reporte visual com campo para o cancelamento do plano. Relativo, está visual com campo, deseja prosseguir perna do vento, deseja prosseguir perna base da 1-7. Ciente, então o senhor está solicitando cancelamento ao 5-1? Pode ser. Cancelado ao 5-1, curva à esquerda, base pela direita, final da 1-7, reporta na curta, visual com a pista. O Tango Juliette Serra. Reportarei na costa da 1-7 do Serra Lima, cruzando 3.000. Confirmando? Cruzando 3.000. Do Serra Lima, controle 1208. Autorizada a curva e prosseguindo na saída, MOM. Ciente, 1208, prosseguindo na MOM. Lima. Controle Salvador. Boa tarde, Papa Romeu, Quilo Serra Lima, transferindo, prosseguindo, assumindo a MOM, acendendo 10.000. Papa Romeu, Quilo Serra Lima, boa tarde, contato radar, da para o nível 900, sai da MOM. Gente, Lima. Tango Juliette Serra, informo que o senhor tá, o senhor já passou do eixo da final da 1-7, já está prosseguindo litoral norte. Ô, querido, desculpe aqui, eu tô curvando à esquerda para reingresso, ok? Ciente. Curve à esquerda, agilizando, estou com a aeronave da Força Aérea já próxima à duna. Tá ciente, Tango Juliette Serra. Juliette Serra, agiliza para a final da 1-7, eu formo que chove sobre o campo, chuva leve, pista seca por enquanto. Na afirmativa, está ingressando na final normal, só para a gente, está ingressando. Ciente. Porte visual com a pista. Confirmando, já tá visual? Eu ativo. Ciente. Livre pouso, pistão 7. Autonomia 0 grau 09 nós. O Tango Juliette Serra. Ciente, livre pouso, Tango Juliette Serra. O cara vai dizer, caralho, esse bicho aí. Ciente, o Bravo Victor Tango está autorizado o táxi até o ponto de espera da 107. A aeronave já está na curta final da 107. Salvador Approach, Brasília Fast 25, 82 establish on localized course, runway 10. Brasília Fast 25, 82, complete final, contact tower, 118 Mach 5. 1895 today. Salvador Tower, with Africa numbers at Airport 2582, establish on localized course, runway 10. Brazilian Air Force 2582, continue your approach. Inform visual with runway 10. Wind 150 degrees, 10 knots. Brazilian Air Force 2582, we have the runway inside. Roger, check landing gear, runway 10, Força Aérea, Brazilian Force 2582. 2582, gear down and lock it. Brazilian Force 2582, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 10 knots. Could you please confirm the ceiling of the runway 10's procedure? Ceiling is about 200 to 500 feet. From the ceiling that you are able to see the runway of the ILS approach of runway 10, 1,000 feet, 1,500 feet, 2,500 feet, 2,500 feet. Roger, 2,500 feet. Brazilian Force 2522. Clear to land runway 10. Clear to land. Bravo Victor Tango Lima Tema 7. Liga. Autorizado o backtrack até o pátio 4. A aeronave vai deixar ingressar, vai deixar o ingresso via Oscar livre. Desce 2.000 pés, ajuste 10, 15. A porta é estabilizada, 2230. Mantenha o ponto de espera da 10, 4089. Eu me informo estimado para pouso. Momento. Victor Tango, livre decolagem 17, vento 170 graus 09 nós, atento à esteira de turbulência do Embraer 135 da Força Aérea que cruzou este decolagem. Junior Force on ground. Junior Force 2582, clear runway to your right. Taxi approved via Echo. Then Alpha, then Delta. Maintain hold point of taxi Delta 2582. Taxi via Echo. Quatro zero oito nove, ali mantém no zero. Bravo Victor Tango, decolado aos 01, controle 1208. Controle 1208, com a atenção, Bravo Tango. Controle 1208, com a atenção, Bravo Tango. Confirme, Bravo Victor Tango. Pronto, Bravo Tango, torcida da mão. Papa Romeo Bravo, Vito Hotel, contato radar, Papa do nível 200, saída Momo. Hoje, Papa do nível controle, Papa Romeo Bravo, Vito Tango, zero. Ah, é assim, Bravo, Vito Tango. Brazilian Air Force 2582, confirm you're going to military apron or apron number 6? Roger. You are clear to wait, just a minute. 4089, mantenha a cabeceira no zero. 4089, mantenha a cabeceira no zero. 2582, you're clear to enter via main runway, runway 10. Then follow me car on apron number 6. Brazilian Force 582, clear to enter runway 10 and go to. Roger, have the aircraft in sight, vacate frequency to 582. Quatro zero oito nove, livre decolagem, pistão no zero, vento 160 graus, 08 nós, para o azul, 4089. Tripe 5240, boa tarde. Voe direto do Nadessa para o nível 050, no ideal. Serra Lima, plano instrumento cancelado, zona 605, desça para o estudo de tráfego no local. 4089, decolada 04, controle 1208. Controle 1208, azul 4089. Salvador, azul 4089, cruzando meio 300. Azul 4089, boa tarde, contato radar, subaparo nível 340, voe direto Leda. 340, direto Leda, azul 4089. Livre decolagem 1001-860-089. Sinal Chame Torre 1189. 1189, Passaredo 2230, até mais. 1189-5. Salvador, Passaredo 2230, voltando, não conseguiu contato na frequência 118.9. É 118.95, Passaredo 2230. Ah, ok. Salvador, Passaredo 2230. 2230, cheque o trem, livre pouso 10, vento 1, 70.099. 2230, autorizado, pouso, baixada e cravada. Confirme. Controle muito boa, gol no 867, decola na 650, saída Argoa. Gol no 867, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, saída Argoa. 360, saída Argoa, gol 1867. Controle, dado para a sua saída, presente, 317. Mantém agora. Gente, está acostumado para pouso. Aqui está pouso 1790. Gente. 47, mantém o posto de espera, dona Zé. Bravo Vitor Tango, suba restrita ele de voo 160. Azul 4089, Chame Centro Recife, 1251 e Alterne 13325. Alinhar e mantenha o trip 5447. Trip 5240, desça para 2000 pés, direciona 095. Autorizado sinal MS, reporte estabilizado. 0015, ajuste descendo para 2000 pés, reportará estabilizado ILS X-Way da 10. Confirmou o passarelo? Sim. Solo 11, solo 201. Tá. Livre decolagem, vento 160 com 10, o trip 5447, decolado ao Zulo 3, chame o controle em 1208. 208, boa tarde. 685. Estaleme 315, boa tarde, essa é a identificação. Autorizada a chegada a MAN, desça para o nível 050. Salvador, boa tarde, trip 5447. Trip 5447, boa tarde, contato radar, suba para o nível 200, sai da MOM. 200, MOM. Canaliano 41, boa tarde, autorizada a chegada, bom, se desça para 4000 pés, adiciona 0 no 5. Angosca ali, Max Rey, boa tarde, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. Fazendo 160, gol no 867. Gol no 867, estamos sempre o Recife, 1260 e Alferne, 1288. 260, 0 no 208, muito bom. Canaima 315, voe direto do Nam. Salvador, o trip 5240, estabilizado no localizador do ILS X-Ray, visual com a pista. Trip 5240, sente, complete sinal de semi-torre, 1185. Obrigado, senhorita, pela colaboração, excelente tarde. Igualmente. Salvador, cordial, boa tarde, é o trip 5240. Trip 5240, chegou passando externo com chefe de trem. Reportará, completamente visual com a pista. Canaima 315, desça para 2.000 pés, posiciona 015. Autorizado, sinal LS, reporte estabilizado. 015, reporte estabilizado de LS. 170 graus, pouso 22. Autorizado, pouso no 0, trip 5240. Torre, confirma o trip 5240 apenas o vento? Confirme. O vento apenas o 5240? 170 com 10. Obrigado. Max Ray, reduza para 2109. VIP 5240 no solo 22, libera à direita, chama solo 1211. Ele vai à direita, 2119. 009. Caminhão 41, desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador 1095. 3 mil pés, 1015, puxa na M1 no 41. Quadrona para o sequenciamento, mantém a presença pura, era como limite o localizador. Ok, vai manter a proa alimentada pelo localizador, o CNM1 no quadrona. VIP 5447, chama centro Recife em 2545, alterando 2685. Localizador visual com aeródromo 63. Final 6315, complete aproximação LS, chame a torre Salvador em 18, decimal 95. Puxa na 3105, boa tarde, continue a aproximação. Reporte marcador externo, trem de pouso baixado travado, ajuste na 05. Nossa, a marcada está embaixo travado, 63. Para 2000 pés, última transformador no 015. Ok, desce para 2000, 1041. Pascalino X-Ray, desce para 3000 pés, ajustado no 015. Seca, senhorita. Confirme. A pista está seca? Afirmo, pista seca. Ok, checando o externo, baixo travado, 63 no 5. Coxana 63 no 5, livre pouso na 1-0, vento 180 graus, 1-0 nós. Gente. Estabilizado? Erro. Vai ter aproximação aliás, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 2-18-95, 6141. Oscar Lima X-Ray, nível LS, dispara 2000 pés, permanece agora 1014 no altímetro. Nível LS, chama estabilizado no localizador. Torre Salvador, boa tarde, Chanel 6141. Coxana 6141, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado travado. Número 2 para o pouso, ajuste no 0 no 4. Ciente, vai reportar o 6141. Externo, está embaixo travado, Chané 6141. Coxana 6141, continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso. 41. Chané 6315, no solo 30, direita 121, décima 1. 211 à direita, positivo. Chané 6141, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 11 nós. Pouso autorizado, 6141, confirmando o vento. Vento 180 graus, 11 nós. 180, 11, Chané 6141. Estabilizando, LS, a frente aqui. Oscar Lima X-Ray, compete a aproximação aliás, chama a torre em 1-8, decimal 9-5. 5-5-2-9-5, Oscar Lima X-Ray. Salvador, essa cabine MX Rei. Confirme. Ponte Galinha MX Rei. Sabatão Gosto, que o Lima X-Way, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado, ajuste no 0 no 4. Ajuste no 0 no 4, reportará se não atrapalhar o controle, gostaríamos de uma base pela direita, cancelando para pouso 9 no 7. Vamos para o cancelamento, Oscar Lima X-Way. Cancelamento, X-Ray. Sabatão Gótica, Lima X-Ray, cancelado aos 3-2, esquerda, autorizado o circuito pela direita, reporte para gerar base, 1-7. Reportará para a base, Oscar Lima X-Ray, obrigado. Oxana 6141, no solo aos 3-2, direita, 1-2-1, decimal 9. Direito, 1-2-1-9, Oxana 6141. Correção, solo 1-2-1, decimal 1. 2-1-1-4. Era 2582, autorizado o ingresso na pista 1028, reporte alinhado pronto. Gente, reporte alinhado pronto na interseção. Pela direita da 1-7, bastante checado, Oscar Lima X-Ray. Gosta Lima X-Ray, autorizado final da 1-7, reporte na curta final. Autorizada a base da 1-7, reporta na curta final, X-Ray. Você era 2582, autorizado a decolar, pistão 1-0, vento 1-7-0, graus 1-0, nós. Sapatão Gosta, Lima X-Ray, avistado, livre pouso na 1-7, o vento 1-7-0, graus 1-1, nós. Livre pouso na 1-7, Oscar Lima X-Ray, está baixado, checado.